Então, olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu essa semana queria comentar alguns assuntos mais importantes, entre os quais algo que eu li aqui no livro do Hélio Silva, 1964, Golpe ou Contragolpe. Mas eu vou ser obrigado a fazer uma resposta a esse maluco do Carlos Muguet, que insiste há 10 anos, não para de falar mal de mim. Assim, eu respondo uma vez a cada 10 anos, respondo um pouquinho. E o cara não para. É, toda semana tem alguma coisa. E diz que eu que estou fazendo campanha contra ele. Só por essa diferença, você já vê que o sujeito não é bom da cabeça. Ele confunde o que ele está fazendo com o que eu estou fazendo. Isso é um sintoma realmente psiquiátrico muito sério. É um sintoma esquizofrênico. Você confundir você com o outro. Ele não consegue distinguir o que são as ações dele e o que são as minhas. Isso é muito grave, gente. O sujeito é maluco mesmo. Eu não estou brincando. Ele acha que ele é um dos grandes filósofos da humanidade. Ele acha que ele tem uma importância universal superior a Aristóteles. O cara não é bom da cabeça, gente. Mas eu vou ser obrigado aqui a analisar porque ele usa um trecho do padre Álvaro Calderón, né, para provar aqui qualquer semelhança entre o perenialismo de Olavo de Carvalho e o neomodernismo Vaticano II não é mera coincidência. Então, em primeiro lugar, eu devo dizer o seguinte: em matéria de perenialismo, o senhor Carlos Nogueira sabe nada. Nada, nada, nada, nada, nada. A escola perenalista, ela se compõe de mais de 50 autores, todos eles enormemente complexos, jeito de uma cultura extraordinária. Você leva uns 20 ou 30 anos para você absorver essa coisa. Ele não sabe nada a este respeito, nem mesmo a respeito das ideias do Rama Kumaraswamy, e nem muito menos a respeito das relações que houve entre essa escola perenalista e o movimento do Monsenhor Lefebvre. Porque ele diz aqui, né, peraí, vou mostrar aqui na mensagem dele. Alguns discípulos desse Rama Kumaraswamy, que seria o representante do perenialismo, se infiltraram na sociedade de São Pio X, foram descobertos e expulsos pelo Dr. Lefebvre. Isso é mentira. Dom Lefebvre sagrou bispos. Dos 4 bispos que ele sagrou, 2 eram discípulos do Kumaraswamy. E eu soube disso muito antes que esse negócio virasse assunto público, mas 30 anos antes. E na época, o pessoal da Tarika do Chuan gozava da cara do Monsenhor Lefebvre, dizendo: esse Lefebvre é um idiota, mas ele trabalha para nós. É isso que diziam. O Lefebvre, claro que não é um idiota, mas ele foi enganado nesse negócio, porque ele não deu o menor sinal de perceber que os caras eram enviados de uma Tarika. É? Veja, o Dom Lefebvre foi excomungado por ter sagrado 4 bispos sem autorização do Vaticano. Ele arriscou a sua vida, a salvação da sua alma, tudo, para sagrar esses bispos. Se ele soubesse que era enviado do Matarica, ele faria isso? É claro que não. É? Agora, o pessoal da Tarica que o enganou, o chamava de idiota. Agora, outra coisa também aqui. Diz o Nogueira aqui, né? O perenalista puro, por aniçado, é seu filho Gugu. Falei: escuta, meu filho, Gugu é um homem de 50 anos. Eu não o oriento. Eu não tenho a menor ideia do que ele está ensinando. Ele ensina a coisa dele, eu ensino a minha. Agora, as pessoas não, é uma família Carvalho, tem um projeto de poder para mandar no Brasil, né, e botar aqui, impor aqui o perenalismo. Claro que é psicose, gente. Não existe nada disso. Olha, eu falei com o Gugu última vez, eu acho que foi mais de 4 anos. Nós falamos por uma live, né? Porque, aliás, não tinha nada a ver com isso, era outro assunto. Vamos dizer, a adesão do Gugu, do Tales ao Islã, eu algum dia discuti com ele? Nunca, não tenho a menor ideia. Na verdade, eles foram muito mais influenciados pela mãe do que por mim. E a mãe decidiu ir para o Islã. O que é que eu posso fazer? Então, se quiserem uma discussão com isso, bom, podemos ter, mas nunca tivemos. Agora, esse cara está vendo uma trama perenialista por trás de tudo. É claro que é psicose, gente. Não tem como discutir, porra. Agora, o Olavo de Carvalho, além de que mitigadamente é perenialista. Que mitigadamente? Eu não tenho nada de perenialista, absolutamente nada. Eu sou o único sujeito que fez uma análise crítica séria do perenialismo no mundo. Ninguém fez, porque ninguém tinha a capacidade de fazer. Você acha que o Teitelbaum tem, que estudou 15 meses o negócio? Eu conheço a obra inteira do Schuon, a obra inteira do Guénon, a obra inteira do Komarasumi, dos dois Komarasumi, o Amanda, o Rama, né, do Tito Zumbi, conheço a escola inteira. Não só conheço por ter lido, mas estive lá conversando com os caras um por um, várias vezes, com o Cirilo, com o Seinastro, com o Ital Pera, com todos eles. Eu conheço o pensamento deles em profundidade. Tá, e eu fiz a primeira análise crítica séria deste negócio. Será que o Nogueira é capaz de fazer? Nogueira, vai discutir com o perennialista, você vai se dar muito mal. Primeiro, ele confunde perennialista com modernista. Meu Deus do céu, quem quer que conheça um pouquinho do pensamento perennialista sabe que é absolutamente incompatível com o modernismo católico. Eu vi o debate do Rama Komarasumi com o padre Gustavo Gutierrez no Peru. Né? E sei que todo esse teologia modernista, isto para o Rama Komarasumi não era nem problema, ele acabava com isso com dois tapas. Agora vem esse cara discutir, confundindo perennialismo com modernismo, fala, pelo amor de Deus, o que é isso, gente? Hã? Agora, o pior é quando ele cita aqui o padre Álvaro Gutierrez, né? Ele cita, não, porque é um tal de Trombella. Alguém pode levar a sério um sujeito chamado Trombella, meu Deus do céu. Né? Então, o seu Trombella mandou lá para ele um trecho do padre Álvaro Calderón, em que ele define o que ele chama o neoteólogo. O neoteólogo é um modernista. E ele quer provar que o modernista sou eu. Por quê? Veja aqui. Esse é o trecho do padre Calderón. O neoteólogo insiste sempre em que o objeto da fé não é uma doutrina, mas uma realidade. Repete que Deus não revelou especulações a respeito dele, mas se revelou a si mesmo. Fala, enfim, da verdade revelada só em sentido ontológico e nunca em sentido lógico. Eu alguma vez disse isso na minha vida? É? Eu disse que Deus não revelou a doutrina? O que eu disse foi uma coisa muito simples, que, na verdade, não tem sentido teológico algum. Eu não estou dando palpite em teologia católica, estou apenas falando um fato histórico. O cristianismo se apresentou primeiro sob a forma de fatos, fatos materiais, é? Históricos, e depois como doutrina. Claro que nós só temos acesso ao cristianismo através da doutrina, é óbvio. Mas foi assim que os apóstolos tiveram. Por exemplo, quando teve a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, os apóstolos viram aquilo e depois contaram. Ou eles primeiro ouviram falar. Eu primeiro ouvi falar, porque eu li no Evangelho. Eu só sei disso através da doutrina, através do ensinamento dos apóstolos. Mas eles não. Eles tiveram a visão do fato. Na visão do fato significa o seguinte, quer dizer que Deus se revelou a si mesmo, como pretenderia o modernista, se revelou a si mesmo, portanto não precisamos da doutrina? Claro que não, isso é uma estupidez fora do comum. Deus não se revela a si mesmo jamais. Né? Deus se revela nas suas ações, nas suas obras, especialmente os milagres. Né? Isto permite que você vendo um milagre, você já sabe direitinho o que é Deus, direitinho, você conhece a essência de Deus por causa disso, como pretende o modernista? Fala, claro que não. Hã? Então, primeiro, temos que distinguir o que é a experiência que nós temos do cristianismo e o que é a experiência que os primeiros apóstolos tiveram do cristianismo. Eles tiveram a experiência dos fatos diretos. Né? Quando Jesus ressuscita o morto, hã? Eles viram isso ou não viram isso? Eles viram isso ou apenas ouviram falar disso como eu? Eu só ouvi falar. Eu li e acredito. Então, eu, como diz o Paulo Apóstolo, sou convertido pelo ouvir, é? Pelo ler e ouvir. Mas quando que Paulo Apóstolo diz que é exclusiva, que a fé vem exclusivamente pelo ver e pelo ler e ouvir? Ele nunca disse isso. A fé dele veio assim? É? Quando ele cai do cavalo e Deus fala com ele? É? Ele leu isso em algum lugar? Isso aconteceu realmente para ele? Eu sei disso porque Paulo me contou. Mas Paulo sabe isso porque isso lhe aconteceu. É só isso que eu estou dizendo, porra. É uma coisa tão óbvia que não deveria ser preciso explicar. Porém, a mente psicótica desse sujeito quer ver conspiração modernista, perennialista, atrás de tudo, então torce tudo que eu estou dizendo. Agora, Agora aqui, é Cristo mesmo quem habita pela fé em nossos corações, mas habita por uma fé recebida ex audito, por pregação. Isso que acontece conosco, hein? Isso é o que diz São Paulo. Mas foi assim mesmo, foi por ouvir dizer que São Paulo obteve a fé. Né? Ou porque certas coisas aconteceram e ele viu que aconteceu. Ora, nós dizemos, a doutrina é importante porque ela é verdadeira. Ela é verdadeira por quê? Porque ela corresponde aos fatos. Né? É o que diz São Tomás de Aquino. A verdade é a coincidência entre o pensamento e a realidade dos fatos. Eu creio que o que Paulo conta é verdade. É? Do que ele conta, algumas coisas ele foi testemunha direto, outras ele ouviu de outro. Mas você pode excluir o testemunho direto? Que sentido tem isso, meu Deus do céu? Ah, só pela doutrina. E só pela doutrina nós conhecemos. É? E quando que eu neguei que fosse preciso doutrina? Não, eu simplesmente falei que o cristianismo não aparece como doutrina. Se você ler a primeira linha do Gênesis, o que está escrito ali? No princípio, Deus criou o céu e a terra. É? No princípio, Deus criou o céu e a terra, ou ele mandou alguém dizer isso? Quando Moisés escreve isso, foi no dia seguinte, ou foi no mesmo instante, Deus não estava criando o céu e a terra, Moisés estava escrevendo, ou foi muito tempo depois? Então, uma coisa é o relato de Moisés, outra coisa é a criação, meu Deus do céu. É? A criação é um fato. É? E a doutrina se refere a ela como fato. Assim como se refere aos milagres, à ressurreição de Lázaro, como fato, e a outros tantos milagres. Não esqueça o seguinte, Jesus faz o seu primeiro milagre antes de começar o seu ensinamento, nas bodas de Caná. Hã? Ele inclusive disse, não chegou a minha hora ainda. Hã? Mas a mãe pediu e ele fez um milagre. Isso é um fato ou é apenas uma doutrina? Hã? Ou seja, o próprio Cristo se mostra por suas ações, por suas obras, antes de começar a mostrar-se pelo ensinamento. O próprio Cristo faz isso. Como é que os apóstolos não vão fazer, meu Deus do céu? Como é que o apóstolo vai ter primeiro a doutrina e depois o fato? Isso é materialmente impossível, é logicamente impossível. Mas isto não entra na cabeça desse seu Zé Mané aqui. Hã? Então, esse homem evidentemente é um louco, ele é um doente mental. Ele tem uma obsessão comigo, ele não para de falar de mim há 10 anos, mais de 10 anos. E ele ficou bravo comigo no dia que eu corrigi uma tradução dele do Xavier Zubiri. Eu achei alguma coisa que estava errada. Ele, você não sabe quem eu sou. Opa, eu sei quem você é um Zé Mané, você é um coitado. Você é um cara com um complexo de inferioridade monstro. A única coisa grande em você é o seu complexo de inferioridade. E a sua inveja. É só isso, gente. Não se deixe enganar por esta boa. Eu não estou acusando o Nogue, não o acuso de nada, porque se você diz que o jeito é louco, você já está desculpando de tudo o que ele fizer. Eu não posso alegar nada disto do Nogue contra ele no juízo final. Hã? Ele é apenas louco. Ele não é responsável pelo que ele faz. Ele não tem culpa do que está fazendo. Hã? Agora, que a coisa é degradante, é porque o sujeito usar a doutrina da igreja para difamar o sujeito foi amigo dele. E sempre o ajudou, que nunca fez nada contra ele. É? Você acha que isso é digno? Não, isso é indigno. Veja, até indigno de um bandido. Um bandido teria vergonha de fazer isso, mas ele não tem. Por quê? Porque ele é excepcionalmente mau. Não, ele é simplesmente louco. Ele não tem medida da realidade, porra. Então, ele lê esse negócio do padre Calderon. O padre Calderon está dizendo uma coisa, ele lê outra completamente diferente. Eu estou falando de uma simples realidade histórica. Não estou falando, quer dizer, da hierarquia entre fatos e doutrina. Bom, essa hierarquia existe, é lógico. Deus é superior à sua doutrina, é ou não é? As ações de Deus são superiores à doutrina. A criação do mundo é superior a qualquer doutrina. Quem diz isso? Eu. Não. Quem diz é o padre Calderon, aqui. Embora a doutrina revelada não seja adequada à realidade divina, ela é adequada, sim, à nossa maneira de conhecer as nossas necessidades. Então, a doutrina foi dada por Deus por uma caridade, por uma piedade que ele tem por nós. Para explicar um pouquinho o que ele está fazendo. E para contar para nós o que ele fez. É? Mas você não pode colocar a doutrina acima das obras e ações de Deus. Isso não pode fazer. Se você fizer isso, você não é católico mais. Você é igrejólogo. Você está entendendo? Você está cultuando os agentes humanos da fé, né, acima do próprio Deus. Você não pode fazer isso. Eu nunca fiz isso. Eu não sei onde esse cara viu esse negócio. Viu na cabeça dele. Porque ele acha que eu sou perenialista, modernista. A própria expressão já é impossível, gente. Se você ler qualquer coisa que qualquer perenialista escreveu contra o modernismo, são críticas ao modernismo muito mais ferozes do que qualquer desses católicos já fez. Lê o livro do próprio Rama Kumarasamy, The Destruction of Christian Tradition. É? Tem coisa ali que está errada, que eu não concordo, mas é talvez uma das críticas mais ferozes que já se fizeram a todo o modernismo católico. Como é que pode confundir essas duas coisas? Agora, para entender o que é a Tariqa, uma Tariqa é uma agência islâmica, gente. A função dela é islamizar o Ocidente, é dominar a Igreja Católica através de mestres islâmicos e através disso dominar o Ocidente. Com ou sem a Igreja Católica, também pode passar por cima da Igreja Católica, é aquelas três saídas que disse o Guénon já em 1920 e pouco. Ou você restaura a Igreja Católica sob orientação de mestres islâmicos, entre os quais, evidentemente, muito modestamente, ele próprio, não é isso? Ou você islamiza o Ocidente, ou então vira tudo o caos. Se você não entende isso, que uma tariqa é uma organização islâmica empenhada em islamizar o Ocidente, você não vai entender coisa nenhuma. Agora, do ponto de vista islâmico e do ponto de vista do perenialismo, ou tradicionalismo, guenoniano, chuoniano, chame como quiser, o modernismo católico é apenas bobagem. É o que ele chama um dos inumeráveis erros do subjetivismo moderno. Se você vê o que os autores perenialistas dizem dessa gente, a crítica é absolutamente devastadora. Eu não vejo como conciliar as duas coisas. E se você quer me chamar de alguma coisa, ou você me chama de perenialista, ou me chama de modernista, porque as duas coisas juntas simplesmente não mostram apenas a sua total ignorância. Você acha que seriamente que o Nogueira lê os livros do René Guénon? É claro que não. Você acha que ele leu os livros do Kumarasamy? É claro que não. Você acha que ele leu o livro do Titus Burke? É claro que não. Ele não entende nada a esse respeito. É? Ele leu algumas críticas feitas, vamos dizer, por autores católicos contra essa escola, e ponto, ele repete isso, é só o que ele faz. Ele não leu e não tem capacidade de ler. É? Porque numa coisa simples como esse parágrafo do Álvaro Calderón, ele se confunde totalmente com o que o padre está falando. Imagina se for ler o René Guénon, meu Deus do céu. Ele não entende o Olavo de Carvalho, vai entender o René Guénon, porra. É? Ele me mostra que onde eu disse que o conhecimento pelos fatos abole ou diminui a importância da doutrina. Eu nunca falei isso. É? Mesmo porque, a coisa óbvia, eu só conheço os fatos da narrativa bíblica através da doutrina que chegou para mim, dito pelos apóstolos, pelos papas, é assim que chegou para mim. Agora, eu sei que a doutrina não está se referindo a ela mesma, que ela está se referindo a quê? A fatos, meu Deus do céu. Né? Se vocês têm dúvida, leiam o relato da transfiguração. Né? Os apóstolos não souberam daquilo por ouvir falar, por doutrina. Souberam pelos dois olhos, né? Vocês, aqui. Nós não temos isto. Claro, aconteceu um milagre, nós podemos ver um milagre. Os vídeos do professor Ricardo Castanhão mostram um montão de milagres que muita gente é mais burra do que eu viu. Né? Isso pode acontecer também. Mas escuta, a verdade é a coincidência do pensamento com a realidade, com os fatos da realidade. Essa é a definição de Santo Tomás de Aquino. Portanto, a doutrina é verdadeira porque ela coincide com os fatos, não ao contrário. Né? Quer dizer, os fatos agora são submetidos à doutrina? Quer dizer, os apóstolos inventaram a doutrina do jeito que deu na cabeça deles e agora os fatos têm que se curvar. Isso é absurdo, absurdo, absurdo, absurdo. Está entendendo? Olha, eu só estou prestando atenção neste coitado, porque tem gente que acredita nele, tem gente que é suficiente. Simples, gente sem cultura, está entendendo? Ele fala que os meus alunos são sem cultura. Você pega a lista dos meus alunos, pega a lista dos meus apreciadores, que tem assim, os maiores pensadores do Brasil estão ali, não é isso? Maior pensadores e escritores, compara com o nível intelectual desses pessoal que está seguindo o Carlos Nogueira. É assim, é um negócio absolutamente descomunal. Então, isto é um bando de analfabeto. Inclusive, seu Trombella. Né? Seu Trombella andou traduzindo umas coisinhas antigamente para o Mídia Sem Máscara. Né? Mas depois ficou com inveja e decidiu, não, vou desmascarar esse lado. Por quê? Você pediu me desmascarar para quê? É? O que, que eu estou disputando no mundo, além do direito de despertar a inteligência dos meus alunos? Que eu tenho feito. Os meus alunos estão infinitamente acima do seu Carlos Nogue. Qualquer um deles que pega uma discussão com o Carlos Nogue vai reduzir o cara a zero. Você imagina se pegar esse pessoal do Instituto lá do Borborema? Tá, cuide do Carlos Nogue para mim. Eu não vou fazer isso porque eu tenho dó do Carlos Nogue. Vocês entenderam qual é o problema? Veja. No texto do padre Calderón. Daí que a verdade revelada seja ao mesmo tempo uma coisa, a realidade divina em si mesma, a verdade ontológica, e uma doutrina resumida nos artigos do credo. Eu não estou falando nem de uma coisa nem da outra. Eu estou falando de fatos históricos. Não estou falando da realidade divina. Nós não conhecemos a realidade divina, a não ser através, pelo que a doutrina nos diz. Não é isso? Porém, antes de se revelar na doutrina, Jesus se revelou pelos seus atos, meu Deus do céu. Ou Deus não fez isso? Ele primeiro fez a doutrina, depois criou o mundo. É possível uma coisa dessa? Hã? Você veja, quando Moisés recebe... Eu estava no sermão de hoje. Moisés recebe a instrução de Deus. Você vai lá e bata com a sua vara na pedra e vai sair água. Daí o que, que Moisés diz? Deus está ou não está no meio de nós? É o testemunho do fato bruto, meu Deus do céu. Não é uma coisa que Moisés disse. Moisés está chamando o testemunho da pedra. Assim como depois tem o testemunho das outras coisas que Deus mandou ele fazer. Jogar o cajado no chão que vai virar uma cobra. A cobra dele vai comer as outras cobras. Isso tudo são fatos, meu Deus do céu. Desde o Antigo Testamento, o fato precede a doutrina. E a doutrina é verdadeira, por quê? Porque está falando do fato e não de uma coisa inventada. Agora, aqueles que conheceram Deus através do fato, diretamente, como por exemplo no Monte Tabor, eles por acaso dispensaram a doutrina? Paulo diz, ah, agora que eu já vi aqui, não preciso mais nada, não preciso me ensinar mais nada. Ninguém falou uma coisa dessa, seria uma estupidez. Somente um modernista pode ter uma ideia dessa mesmo, pô. E é claro que... Escuta, por favor, não despreze minha inteligência. Não pense que eu posso ser tão idiota quanto esses caras. Idiota aqui, o único idiota aqui é o Nogue. Deu para entender do que eu estou falando? Preciso explicar mais? Mas veja, o cara... Tão logo avisei que ia falar dele... Ele já redigiu uma resposta aqui, violentíssima, né? Aqui, bilhete aberto. O impostor intelectual. Começa com o impostor intelectual. Como é comum esse impostor intelectual? Ele começa. Que faz muito tempo que desistiu de discutir comigo. Mas já que ele discutiu comigo, parou de desistir de discutir comigo, como é que ele vai dar uma aula a respeito? Porra, você está falando há 10 anos, eu depois de 10 anos decido responder uma coisinha, e o errado sou eu. Olavo, o perenialista não acredita na razão. Onde que ele viu isto? Hã? Motivo pelo qual não faz senão contradizer-se enquanto posa de autofilósofo. Não, meu filho, eu nunca disse que eu sou autofilósofo. Eu nunca disse sequer, né? Que eu sou o maior dos filósofos brasileiros, nem dos brasileiros. Eu coloco, vamos dizer, o Mário Ferreira dos Santos e outros muito acima de mim. Eu sou apenas um filósofo. O maior filósofo é você que se colocou acima de Aristóteles e se considera um filósofo de importância mundial. Eu não estou escrevendo para o mundo, eu estou escrevendo apenas para jovens brasileiros, tentando melhorar um pouco uma situação nacional miserável. É só isso que eu estou... Minha pretensão não vai além disso. Eu quero tomar o poder? Não. Eu quero governar o Brasil? Não. Eu quero orientar o presidente da República? Não. Quero orientar o partido político? Não. Eu não quero fazer nada disso e não estou fazendo, pô. Agora, o efeito que o meu ensino tem sobre os meus alunos é uma coisa tão gritante, tão óbvia, tão superior a tudo que esse cara possa ter dito ou pensado na vida, que a inveja enlouquece. Enlouquece mesmo. Quer dizer, é apenas um coitado, gente. Vamos parar com isso. Vamos esquecer o Noguê. Tem outros amigos nossos que já desistiram dele por causa disso, né? Não vou nem citar o nome. Gente que trabalhou com ele no começo. Não, não dá. Esse cara é louco, louco mesmo. Então acabou. E louco não se fala. Tá bem? Então eu posso agora voltar a outro assunto. Que seria... By the way, eu quero falar uma outra coisinha. Esta semana o meu Facebook foi novamente suspenso por 30 dias. Né? Por, sim, sim. Uma, duas, três, quatro, cinco mensagens. Sua publicação não seguiu nossos padrões de comunidade sobre discursos de ódio ou sobre assédio e bullying, etc, etc. Muito bem. Então, muito bem. Quais são esses padrões? Que regras são essas? Não diz. Né? Não vão nem discutir se a regra é válida ou não. Supondo que seja válida. Eles poderiam apenas informar qual foi exatamente a regra. E segundo, qual é a prova de que o que eu disse é discurso de ódio? Eles não precisam provar nada, não precisam sequer declarar qual é a regra. Quer dizer, é o arbítrio total. Nós estamos na mão dessa gente. Né? Agora, discurso de ódio? O que você quer que eu pense de você? Ô, homem do Facebook, o que você quer que eu pense de você? Eu digo o que eu penso de você. Você é um filho da puta, você é um canalha. Você é um criminoso. Você não merece que eu lhe dirija a palavra. Essa porcaria do Facebook inteirinho e o chefe não merece que eu lhe dirija a palavra. Eu usei isso porque foi um expediente que apareceu aí, comecei a usar. Não quer dizer que eu prezo vocês por absolutamente nada. Né? Não prezo vocês, nunca precisei de vocês. Eu era um autor enormemente lido e famoso muito antes de existir essa porcaria. E você acha que eu sou o quê? Sou um youtuber? Não, meu filho, eu sou um escritor, sou um autor. Né? E as pessoas me conhecem como escritor, como autor, como professor, não como youtuber. Essa coisa que vocês inventaram, isso é para moleque. Agora, eu escrevo umas coisas que é para o moleque, escrevo também. E as coisas que eu escrevo para o moleque, eu ponho no Facebook. Porque eu não tenho só um público de filósofos, de intelectuais. Tem a molecada. E eu não me recuso a falar com ninguém. Então, eu uso o instrumento que aparece na minha mão. Agora, você me oferece um instrumento e depois vem fazer de gostoso para cima de mim? É? Quer dizer, você oferece e depois toma? Algum dia eu te autorizei a julgar os meus escritos? Algum dia eu te nomeei fiscal e editor dos meus escritos? Aqui, seu vagabundo, não sei o seu nome, seu filho da puta. Não sei e não quero saber. Porque você é um nada, você é um ninguém. Escondido atrás desse carguinho que você exerce, dessa porcaria de Facebook. É? Gente, você acha que eu levo a sério intelectualmente esses camaradas do Big Tech? É? Bill Gates e outros. O que é isto? Bill Gates é um ignorante, um metido, um fingido. É? Mas eu debate com o Bill Gates, ele não dura 5 minutos. Eu não vou me rebaixar ter um debate com um idiota desse. Mas no mundo atual é assim. Porque esses caras que idealizam o capitalismo, esses liberais e tal, a liberdade de mercado é tudo. A liberdade de mercado assegura a liberdade civil, assegura a criatividade, assegura a ciência, a arte, tudo mentira, gente. Liberdade de mercado é apenas um jeito desses caras ganhar dinheiro, tomar dinheiro da gente. É só isto. É? Não tem nada de belo nisso aí. O jeito que vê beleza no capitalismo é um filho da puta tanto quanto qualquer comunista. É? O capitalismo é horrível tanto quanto o comunismo. Ele apenas, vamos dizer, ele é menos sangrento, na verdade. Temos que admitir. É? Porque ele nunca precisou ser sangrento, mas na hora que precisar ele vai ser. Mesmo porque, quem criou o comunismo se não os grandes capitalistas? Hã? Onde estaria seu Lenin, seu Trotsky, sem o dinheiro que recebeu do pessoal de Nova York? Não seria nada, seria o Zé Mané. Hã? Quer dizer, sem a ajuda do capital americano e alemão, não teria tido a Revolução Russa nem coisa nenhuma. E a Revolução Chinesa, então? Os Estados Unidos deram mais para a China do que deram para o resto do mundo. Quem criou isso foram os capitalistas, meu Deus do céu. Ou seja, você tem que entender que o comunismo é uma etapa do capitalismo, não o contrário, como diz Karl Marx. É? O comunismo é um passo dentro do capitalismo. Ele fortalece o capitalismo. Eu estou explicando isso, vai fazer 20 anos, está difícil para o pessoal entender. É? Por que está difícil de entender? Porque simplesmente as pessoas não leem as coisas, meu Deus do céu. Se você pensa assim, Você já viu o número de livros que eu coloquei em circulação no Brasil, que eram totalmente desconhecidos neste país? É? Não é livros conservadores. Não, livro de todo tipo. Não é isso? Por exemplo, eu vivo citando, né, autores como, sei lá, Roger Stokhuse. Roger Stokhuse dizia o seguinte: eu não sei como uma pessoa pode ser progressista ou conservador. Todo homem normal é as duas coisas ao mesmo tempo. Não é isso? Eu estou citando há anos o livro do Wright Mills, Elite do Poder. É um dos grandes líderes da esquerda nos anos 60 e 70. Tudo isso desapareceu do Brasil. Né? Desapareceu ao ponto que o pessoal acredita que FHC é cientista social. Cientista social é o cu dele, gente. Esse cara não entende nada de ciência social, ele entende de enganar a trouxa. Ele é um homem inculto, palpiteiro, burro. Agora espertinho. A malícia é a caricatura satânica da inteligência. É isso que ele tem. Quando ele disse, esqueçam o que eu escrevi, esse negócio é muito sério. Tudo que ele escreveu não tem importância. Tem importância essas manobras que ele faz, aí, com o Lema, com essa gente. É disso que ele vive, porra. Hã? Você acha que eu vou levar a sério um cara desse? Hã? Que diz que lê o Capital em grupo. Sim. Eu juro para você, no Brasil não tem um sujeito, o único sujeito que lê o Capital sozinho fui eu. Hã? Na USP eles se reuniram em grupo, levaram 3 anos para ler aquela porcaria. Hã? É duro. Hã? Agora, o Eric Weigel conta, no ano tal, assim, eu li o Capital e me converti ao comunismo. No semestre seguinte eu fiz um curso de economia política e larguei aquela porcaria. Porque sim, na Universidade Europeia os caras têm que ler mesmo as coisas, não adianta nem ler apostila que nem no Brasil, você está entendendo? Você tem que ler os livros inteiros. Né? Já vi até caso do o Eric Weigel dando esporro numa aluna, porque ela pulou o prefácio do livro que ele mandou ler. Também lembra a história do Otto Maria Carpó. Né? Eles vêm se gabando de que eles fazem análise de texto. Então, análise de texto é coisa de ensino secundário, gente. Eu fazia análise de texto aos 15 anos, baseado em manuais franceses que eu comprava e trabalhava em cima daquilo. Então, os caras vêm falar da análise de texto. Daí, um dia o cara perguntou para o Otto Maria Carpó: você ficha os livros que você lê? O Otto Maria Carpó olhou para ele com uma cara de desprezo infinito. E disse, você não sabe o que é a educação europeia, né? Ninguém ficha livro, porra. Você lê e guarda na cabeça o que é importante. Como, aliás, a memória do Otto Maria Carpó, você vê, é um negócio assombroso. Absolutamente só. Você lê a história da literatura ocidental dele, 80% daquilo ele escreveu sem notas. Né? Tudo em memória. Ele só pegava assim, ia consultar o livro para lembrar assim, a data de publicação, o número da página, só isso. O pessoal não estuda, pô. Hã? Eu me lembro uma vez que eu estava com o meu falecido amigo Inácio Silva Teles, um dos homens mais cultos que eu conheci no Brasil. Né? E eu estava na biblioteca dele, biblioteca enorme, então, e ele disse para mim, eu nunca ficho o livro. Porque já está fichado no próprio livro. Vem cá, daí ele mostrava o livro, estava marcadinho e tinha lá um papelzinho. Falei, esse é o meu fichário. Quer dizer, minha biblioteca é meu fichário. A minha biblioteca também é o meu fichário. É? Esse negócio de fichar livro, ah, meu Deus, eu fiz isso quando tinha 15 anos de idade, depois parei. Gente, assim, a falta de estudo no Brasil é uma coisa calamitosa. Você vê aquele negócio que o Alan Rodrigues mostrou, um cara com um projeto de emenda constitucional, né? O pessoal está levando a sério e noticiando. Quando você vai ler, é coisa de retardado mental. Os caras não sabem conjugar um verbo. Né? Quer dizer, aquilo é para ler e jogar fora na memória. No Brasil vira objeto de discussão, é noticiado. O pessoal leva a sério essas coisas, porra. Vocês estão entendendo a dimensão da calamidade? Né? Agora, o cara Nogueira não pode dizer que ele é analfabeto. Ele escreveu até uma... Veja, o título, Suma Gramatical. Ah, não é gramática da língua portuguesa. Não é resumo de gramática, é suma gramatical. Para dizer, tem Santo Tomás daquilo com aquela suminha dele, e aqui tem Carlos Nogueira com a sua sumona gramatical. Quer dizer, é um negócio tão ridículo, né? Assim, é de chorar, pô. Eu não tenho raiva do Nogueira. A gente tem dó dele, mas sente mal de ver esse espetáculo de degradação. O cara, ele poderia ser alguma coisa. Nunca seria grande coisa, não. É apenas desse gramatiquinho metido a corrigir texto dos outros. Escreve de uma maneira absolutamente rebarbativa, de mau gosto. Não é um escritor, em hipótese alguma. Né? Nenhum escritor poderá jamais aprender alguma coisa com o Carlos Nogueira. E os que estão aprendendo com ele são pessoas que não sabiam nada e chega lá, encontra alguma coisa e acha que, ah, ele resolveu, finalmente você desmascarou o Olavo e temos aqui o verdadeiro ensino da Santa Igreja. Que palhaçada é isso? Se o cara vai usar a doutrina da Santa Igreja para fazer fofoca, para fazer intriga, né? Ele está prostituindo isso. Se ele fosse julgado por essas coisas, ele ia para o último andar do inferno, mas ele não vai porque é louco. E todos nós temos que orar. Deus perdoa o Carlos Nogueira porque ele não sabe o que ele faz. Deu para entender? Então agora vou voltar no outro assunto rapidamente, que é parecido, de certo modo, com esse. Estava lendo aqui o livro do Hélio Silva. Eu tinha lido esse livro muito antigamente, né? E daí, esse é um dos inumeráveis livros que eu deixei no Brasil quando mudei para cá. E daí eu comprei de novo, né? E daí ele comenta aqui: muitas e diversas foram publicações versando o tema, quer dizer, do Golpe 64, né? Destacaram-se na bibliografia a contribuição de Muniz Bandeira, trazendo peças do arquivo do presidente João Goulart para o esclarecimento das relações Brasil-Estados Unidos naquela gestão. A pesquisadora Phyllis Parker, quem primeiro descerrou os arquivos da biblioteca Lyndon Johnson na Universidade do Texas, confirmando a participação do governo americano através da CIA na queda de Jango. O jornalista Marcos Sacorre, em sensacional reportagem publicada no Jornal do Brasil, blá, blá, blá, blá, blá, revelou os detalhes da Operação Brother Sam, os entendimentos do então coronel Vernon Walters e do embaixador Lincoln Gordon, as providências para a vinda de uma frota de petroleiros capaz de abastecer as tropas revolucionárias na hipótese de uma guerra civil prolongada. Pá, pá, pá, pá, pá. Então, muito bem. Os Estados Unidos intervieram no golpe 64? Ah, não. Eles mandaram um petroleiro que ficou fora, nunca entrou no Brasil. Mandaram um porta-aviões que também nunca entrou. Não fez nada. Não houve ação dos Estados Unidos dentro do Brasil. Zero, absolutamente zero. Você pode dizer a mesma coisa da KGB? Leia um livro do Abranches. 1964, Elo Perdido. Você vai ver milhares de agentes da KGB no governo João Goulart. Agora, como os caras mostram a coisa neste sentido que está falando o Hélio Silva, você tem a impressão seguinte: existe de um lado a grande potência americana e do outro lado existe o Brasil. E os Estados Unidos estão interferindo no Brasil. Mas será que é isso mesmo? Ou será que havia uma disputa entre duas grandes potências, uma das quais já estava infiltrada profundamente dentro do Brasil e a outra que fez alguma coisinha, muito modestamente, para compensar isso aí? Ou seja, a história do golpe 64 sem a KGB é assim, é a luta do indivíduo com ele mesmo. Não tem KGB, não tem comunismo. O comunismo só tem o João Goulart, né, o Francisco Julião, né? Não tinha ninguém na KGB, era tudo brasileiro, nacionalistas brasileiros, patriotas brasileiros, sendo oprimidos pela CIA. Agora, até hoje eu digo, me mostre o nome de um único agente da CIA lotado no Brasil na época. Não apareceu até hoje nenhum. Né? Você veja o Ladislau Bittmann, que era o agente da KGB no Brasil, ele confessou que na época ele mesmo não conhecia nenhum agente da CIA no Brasil. Tanto que ao forjar um documento para impressionar as pessoas com o negócio de intervenção americana, ele mandou forjar uma carta assinada pelo chefe do FBI, ao seu agente no Brasil, cumprimentando pelo sucesso da operação. A operação era o golpe 64. Só que é o seguinte, o FBI não age fora dos Estados Unidos, não pode agir fora dos Estados Unidos, só a CIA age. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer jornalista que fosse jornalista de verdade, na mesma hora teria dito, isso aqui é falso. Quer dizer, como é que o cara do FBI está cumprimentando o seu agente por uma operação da qual o FBI não pode participar de jeito nenhum? É absurdo. Mas não percebeu. Todo mundo reproduziu a coisa como se fosse fonte fidedigna. E até hoje tem a ideia do golpe que começou em Washington. Por outro negócio, esse negócio do petroleiro, eu sei a história não de ter ouvido falar. Eu sei a história de fonte direta. Eu já contei para vocês, eu perguntei ao ex-governador de São Paulo, Paulo Egídio Martins, foi ministro do governo Castelo Branco. Doutor Paulo, os americanos ajudaram no golpe? Ele falou, não. E como é que o senhor sabe? Ele disse, eu sei porque fui eu que fui lá pedir ajuda. E o que, que eles me ofereceram? Me ofereceram um petroleiro com combustível para os nossos tanques, se viesse a precisar, que nunca veio a precisar, nunca usamos. E foi só isso que eles fizeram. Não, pior, eles não fizeram isso de graça. Eu paguei o depósito do combustível. Nunca usamos o combustível. E eles devolveram o dinheiro do sinal. Até hoje, não. Isso foi a ajuda que deram. Agora, houve alguma ajuda americana na fase anterior do combate parlamentar. Algumas entidades americanas, filiadas ou não a CIA, não sei, deram dinheiro para que criassem entidades de propaganda política aqui no Brasil. Mas escuta, mas espera aí, se você estava no combate parlamentar, você não estava no golpe militar? Se você estava esperando vencer o João Goulart pela pressão parlamentar, por que você ia dar um golpe militar? Então, é verdade, eles participaram da luta parlamentar contra o João Goulart. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, nunca foi escondido. Agora esqueci o nome das entidades que foram fundadas com esse dinheiro. Mas, escuta, e as entidades fundadas com o dinheiro da KGB? Cadê o nome delas? Hã? Por exemplo, na época vi um semanário, tinha mais de 100 jornalistas trabalhando da KGB. Depois, mais tarde, quando aparece a CUT, o homem da CUT confessa que tinha na folha de pagamento da CUT não sei quantos mil jornalistas. É um negócio absurdo. Não era 800 jornalistas. Para que, que a CUT precisa de 800 jornalistas na folha de pagamento? Para fazer o jornalzinho da CUT? Então, esse é claro que é dinheiro da KGB. É óbvio. Isso nunca foi investigado, ninguém investiga. Este bosta desse Hélio Silva, grande historiador, caralho. É apenas um jornalistinha de merda, incapaz de fazer a pergunta, né, do senso das proporções. E se você tem tudo isto de informação sobre a tal participação americana, que nunca chegou a entrar no Brasil, por que você não investiga também o outro lado? Porque nem lhe passou pela cabeça. Na cabeça desses idiotas, KGB é coisa de teoria da conspiração, é coisa de filme do James Bond, não existe na verdade. É assim que se considera um intelectual no Brasil. Esse cara nunca foi um intelectual, apenas um jornalistinha de merda. Tá entendendo? Escreveu assim, muita coisa, tem muita informação. Bicho, a informação fora do senso das proporções não quer dizer nada. Mas a pessoa no Brasil se impressiona com isso. Pois se impressiona até com o Carlos Nogueira, meu Deus do céu. Não vai se impressionar com Hélio Silva, com 16 volumes do Ciclo de Vargas? 16 volumes? Meu filho, qualquer jornalista que faça uma coluna semanal, no prazo de 10 anos, você imagina a quantidade de texto que ele acumulou. Era o famoso Carlos Castelo Branco, fazia coluna semanal. Depois você junta aquilo, forma aqui 30 volumes. Apenas com as notícias da semana. Não é mais nada. Não é uma obra histórica. Não existe obra histórica sem método histórico, portanto, sem reflexão histórica. E a primeira reflexão histórica é o seguinte: olha, meu filho, em toda disputa existem dois lados, e você precisa saber o que um fez e o que o outro fez. Senão você não sabe contra quem os caras estão lutando. Dá a impressão que é assim: Estados Unidos contra o Brasil. De um lado, os patriotas brasileiros, e do outro, os malditos da CIA. Quer dizer, não era uma disputa internacional de duas grandes potências que usavam o Brasil como foco, não. Esta ideia totalmente disforme está na mente de todo mundo até hoje. Se você fala, os Estados Unidos deram o golpe em 64, ninguém estranha. Agora, quando você mostra o livro do Maura Burns, com milhares de nomes de agentes da KGB agindo no Brasil, dentro do governo João Goulart. Eles fazem de conta que não ouviram. Ou seja, toda a história do período é falsificada. Não foi que só os comunistas falsificaram, não, porque os milicos também falsificaram tudo. Nós livramos o Brasil do comunismo. Conversa mole. Vocês entregaram o Brasil para o comunismo. Atrasaram um pouco, falaram, comunistas, vocês têm um pouco de paciência, nós vamos entregar para vocês daqui 20 anos. Entregaram. Isso que eles fizeram. Então, até hoje, veja, quanto tempo passou desde 1964? Mais de meio século. E até hoje nós não temos uma história honesta do período. Ah, mas tem a do... Como é que chama aquele jornalista? Hélio Gaspar. Hélio Gaspar escreveu 6 volumes. Um negócio impressionante. Ele estava dentro dos membros do poder. Só que ele até hoje me explicou como é possível que um agente do Partido Comunista estivesse tão imiscuído nos centros do poder, junto ali com o Geisel, com o Berry. Como é que ele conseguiu isso, meu Deus do céu? Ele não conta esse pedaço. Só que esse é o único pedaço importante da história e ele omite. O resto que ele conta não tem mais a mínima importância, é tudo besteira. Agora, o Hélio Gaspar é comunista, assim, confesso, agente do Partido Comunista. Então, como é que eles aceitavam você lá dentro? Se eles eram tão direitistas, tão fascistas, como você está dizendo? Então, gente, olha, o problema da inteligência no Brasil é um problema sério, muito grave. Nós não podemos brincar com essas coisas, né? E evidentemente nenhuma escola de pensamento estrangeiro vai nos ajudar nisso aí. Perenalista não vai nos ajudar nisso, modernista não vai nos ajudar nisso, esse pessoal de São Pedro não vai ajudar nisso, porque nós temos um problema que eles não chegam sequer a perceber, porque eles são sintomas do problema, né? Então eu admito que ele diz, não, esse Olavo, ele diz que está formando uma pleia de intelectuais. Estou formando, sim. E você, perto deles, é um nada. Então ele diz, eu prefiro ficar aqui com a minha pobreza e tal, minha pobreza evangélica, minha pobreza sacrossanta. Eu lá fiquei ganhando um montão de dinheiro. Tal. Não estou ganhando um montão de dinheiro, estou ganhando pelo meu sustento aqui, porra. Né? Sem contar o monte de pessoa que eu preciso ajudar. E além disso, estou ganhando dinheiro com o quê? Com o meu trabalho, né? Dando o curso de filosofia mais barato que existe no mundo. Né? Vocês querem que eu cobre mais barato ainda? É tão barato, ainda tem gente que pede bolsa e leva a bolsa, porra. Não estou dando curso em parceria com ninguém, nem com o Gugu, nem com o Tales, nem com nenhum deles. Desejo boa sorte, que eles façam a coisa direitinho, que saiam bem. Isso é o máximo que eu posso fazer. Agora, você imagina se eu ter tempo de eu discutir e tramar as minhas ideias com meus dois filhos para ver o que eu vou ensinar. Você acha possível um treco desse? Você até onde vai? Eu não posso dizer nem que é baixeza, porque loucura, loucura não é baixeza nem alteza. Tá entendendo? Loucura é loucura. Né? O homem doidinho, ele não entende o que lê. Ele entende tudo errado. Porque, veja, de cara... Ele sabe qual é o assunto do qual eu estou falando? Eu estou falando de teologia católica? Não. Estou falando apenas de um fato histórico. Hã? Se esse fato histórico tem importância teológica, você pode discutir o resto da sua vida. Esse é problema seu, não é problema meu. Hã? Eu estou dizendo que, historicamente, o cristianismo não aparece como uma doutrina, e aparece como uma sequência de fatos. Como é que eu sei disso? Vocês já leram os 4 evangelhos? O que são os 4 evangelhos? São exposições doutrinais? Não, são narrativas. Né? Claro que dentro dela existe a parte doutrinal, é evidente. São narrativas de fatos que aconteceram, pô. Então, eu estou dizendo a coisa óbvia. O cristianismo aparece como uma sequência de fatos. Obviamente, de fatos miraculosos. Né? Quer dizer, quando Nossa Senhora aparece grávida por ação do Espírito Santo. E Isso aconteceu ou ela ouviu falar isso aí em algum lugar? Alguém disse isso para ela? É? Ou aconteceu de fato? Quando ela conta isso para São José, São José acredita nela. É? Foi uma doutrina que ela passou para ele? Ou um fato? Então, isso aconteceu de fato para Nossa Senhora. É. Nós, quanto mais estudamos a doutrina, mais nós percebemos que esses fatos são verdadeiros. Mais verdadeiros, às vezes, até do que nós aguentamos perceber. É. Quando diz, olha aqui, na hóstia você tem a presença real do Cristo. Quanto disto você aguenta perceber? Eu percebo, confesso que cada vez que eu percebo isso eu fico aterrorizado. É. Do que Cristo viu em mim para ele se fazer presente através de um pãozinho para mim. É. E entrar no meu corpo, na minha alma. E estar aqui. Por que ele fez isso? Aí você entende assim, a misericórdia de Deus é um negócio incompreensível. De verdade, incompreensível de verdade. A maior parte das pessoas não tem imaginação para isso. Então, bicho, tem que estudar a doutrina. É claro, a doutrina é sagrada. Deus revelou a doutrina. Né? Mas ele revelou a doutrina a respeito de fatos. Né? De ações e obras que ele já tinha realizado antes. Nós só temos acesso a essas coisas através da doutrina. É lógico. Né? Porque nós viemos depois. Mas aqueles que estavam lá presentes, eles viram as ações e obras do nosso Senhor Jesus Cristo. É? Eles não se converteram só pelo ouvido. É o texto que eu sempre mais gosto de citar quando João está preso e manda perguntar para Jesus, é você o Messias ou temos que esperar um outro? O que ele responde? Volte e conto para João o que vocês viram e ouviram. Ele não diz só o que ouviram. Conte o que vocês viram. Vocês viram o paralítico andando, vocês viram o cego enxergando, e assim por dentro, vocês viram essas coisas. É isso que vocês têm que contar para João. Então, é uma coisa absurda, um desvio modernista, dizer que o Cristo apareceu como fatos e só depois como doutrina. Claro que não. Desvio modernista é o cara, com base nisso, dizer que, já que nós temos os fatos, nós não precisamos da doutrina. Falar, epa, quem é você? Você é São Paulo Apóstolo? Você se transportou lá para você ver as coisas diretamente? Não, então você é um doido também. Quer dizer, isso aí, o Carlos Nogueira é um idiota discutindo com outro idiota. Mas eu não tenho nada a ver com essa idiotice. Tá bom, gente? Então, olha, por hoje eu vou parar aqui, não vou nem responder perguntas. Eu saí do hospital essa semana, tá certo? E a primeira coisa que eu encontro é essa bosta do Carlos Nogueira. Né? Tá bom? Então até a semana que vem, muito obrigado.